ilusão, fantasia. Você não me desejava, eu nem te queria. De repente foi tudo mudando, uma força, um amor me chamando. Na verdade eu já não me encontrava mais. Tarde demais, o que era pra ser brincadeira, hoje eu quero pra vida inteira. Agradeço a Deus por me entregar você. Sei que hoje eu sou completamente teu. O seu amor é meu, o meu amor é seu. Sei que hoje eu sou completamente teu. Seu amor é meu, o meu amor é seu. É Beto Boto ao vivo. Você não me desejava e eu nem te queria. De repente foi tudo mudando, uma força, um amor me chamando. Na verdade eu já não me controlava mais. Tarde demais, e o que era pra ser brincadeira, hoje eu quero pra vida inteira. Agradeço a Deus por me entregar você. Sei que hoje eu sou completamente teu. O seu amor é meu, o meu amor é seu. Sei que hoje eu sou completamente teu. O seu amor é meu, amor é seu. Sei que hoje eu sou completamente teu. O seu amor é meu, o meu amor é seu. Sei que hoje eu sou completamente teu. O seu amor é meu, o meu amor é seu.